Max Serra Golf tem livre decolagem, pistão no 7, o vento 100 graus, são 09 nós. Max Serra Golf, decolada 09, 10935, bom voo. 10935, grato. Controle Salvador, Max Serra Golf, corredor Axé. Max Serra Golf, contato, vigilância, confirme por Oidelva. 290. Livre. Acende ao 085. Acende. Golf. Confirma a altitude, Alfa Tango Tango. Ingressamos nos corredores, descendo para a altitude de tráfego, 1014 em Salvador, no ajuste. Está autorizado a ingressar na proa de Vera Cruz, para ingressar no corredor Caixa Trek. Tango, Tango, Salvador. Vou ir com a proa de Itaparica, a proa do aeródromo de Vera Cruz, para ingressar no corredor Caixa Pregos e após Vera Cruz Interlagos. Como é que o Zulu está pronto? Ali mantém a ponte capturando o set pronto. Doutor, Tango Tango, não estou recebendo o modo Charlie, faça um cheque na altimetria. Bom dia, 07. Agora estou copiando, já no 080 em descida. Afirmativo, vamos botar o botão. Afirmativo, tem que contar a decolada presente? Taxi até o ponto de espera, confirmando. Afirmativa, então a decolagem será da 17 mesmo da pista ou do ponto de espera? Afirmativa, reporte quando pronto para decolagem. O altímetro no 0, no 4, 100 graus com 07. O guardião 07. Afirmativa, inicialmente comprou a norte, aguardando transferência, guardião 07. Tem livre decolagem de pista no 7, 100 graus com 08 nós, Lima, Kilo, Zulu. Guardião, fica atento ao Charlie 402, iniciando cabeceiro no 7. Fala do solo, guardião 07. Afirmativo, guardião 07, decolado ao Zuno 5, aguarda transferência. Aguarda a transferência, guardião. Naquele Zulu decolado de Salvador ao Zuno 6. Chama agora o controle 109.35, bom voo. Obrigado, liga aqui no Zulu. Guardião 07, transfere 109.35, controle, bom voo. 109.35. Salvador, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Contato vigilante. Kilo Zulu. Controle Salvador, guardião 07. 07, confirme a proa para lençóis. Já na proa. 300. Ô Silvio, tá prosseguindo direto, foi na altitude que irá prosseguir? 1500 pés. Ok, reporte na 20ª quando possível, estimado para pouso. Voltará na 20ª e já estima o pouso. Ô Silvio. Mais 1 hora e 30 para pouso. Copiado. Então, Romeu Golf Victor, bom dia, confirmando o pátio. Informação em curso a November, autorizado Ilhéus, nível 100, decola da 17, curva à direita, no perfil da saída Coral. O controle em 199.35, a torre em 198.6 e aciona 0263 no transponder. Correto, acionamento táxi, decolagem, transfere a torre em 198.62, já possui POB? Gente, confirmando o POB com a torre, o ajuste no 0 no 4, bom voo, Romeu Golf Victor. Salvador, bom dia, o TRIP 5595, informação em curso a November, Ilhéus 160, copia? 140, se possível, coordenada aí da Coral, 5595. Gente, só um instantinho para coordenação, por gentileza. Trip 5595. Grato. Pronto, cópia. Pronto para cópia, 5595. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Coral. O controle em 199.35 e aciona 0264 no transponder. Ilhéus 140 da 17 com curva direita, Coral, 1935, 0264, 5595, grato. Protegimento correto, remoto 1-4, chama pronto, pushback, saneamento. Positivo, prossegue a 1.000 pés. 1.000 pés, corredor Axé, o quilômetro. Recife 350, autorização está na posição 2. Gente, o Chané 6140, autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 17, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 199.35 e aciona 5051 no transponder. Ativo, 350, então para Recife, Peruísque 58, decola 17, curva esquerda Puca, Aracaju, 19.35, 5051. Protejamento correto, portão 02, chama pronto, pushback, saneamento, Chané 6140. 120.8, alternando 126.0, caso obtenha contato. Na PS5, chamada 128 ou 126, está seguida que está livre para a mãe. Livre. Emberalf, autorizado Salvador, Salvador, 1.000 pés de altitude, decola da 197, curva esquerda no corredor forte. O controle em 1.9.35, a torre em 1.8.6 e aciona o 0171 no transponder. Está livre, Aderval, cruzamento, reporte visual para pouso. Pois a bordo, acionamento, táxi de decolagem, transfere a torre em 1.8.6, o ajuste no 0.4, bom voo. Direto para Bonfim. Confirma, vai prosseguir para a CIA também? Afirmativo, para a CIA. Ok, mantendo separação visual com o Rob, entre os pés está livre para prosseguir pelo setor norte. Vai se manter visual com o Rob, 510, o Delta Lima. O Romeu fica bravo, confirme o código acionado. 0165, né? Remota 14, autorizado, reporta táxi, CIP 5595. Voltará o táxi, 595. Aqui Rio 1506, os corredores 5, hoje estão visuais. Ah, positivo, reporte ingressando no Interlagos. O Romeu fica bravo, faço o check do equipamento, não recebo o modo off, nem charme, reporte visual para o pouso do CIA. Gente, ele vem de November Alpha, eu não copiei. Tive a porta para o táxi, o Wind November Alpha. 430, alternando com o extintor para trás. O trip 5595, táxi autorizado via Lima, Mike, Quebec. No ponto de espera da Quebec, reporta a torre 1 no 8 decimal 62 para ingresso decolagem, ok? Táxi via Lima, Mike, Quebec, ponto de espera da Quebec, 2 decimal 6. Alfa Tango Tango, foi na parada rotatória, reporte visual com o campo. Afirmativa, voar na prova da rotatória e reportar a visual com o campo Alfa Tango Tango. Papá Romeu, Mike Serra Golf, chame Recife 12685, secundário 1-3-3-6-5. O Salvador é o Bruce 81, pode gritar. 595 na escuta. Radar, 56 milhas, sudoeste, Salvador. Vou ir na proa da NTP. Proa da NTP, mais próximo ao lugar. 17. Oeste. Proa do meu oeste. Meia dúzia. 286, bom dia. Torre, Salvador, 3595. Copia, o bruxo. Autorizado Porto Seguro, uma centena. Decola da 1-7 com curva à direita no perfil da saída Coral. O controle em 1-9-35, a torre em 1-8-6, dúzia. E aciona 0271 no transponder. Autorizado Porto Seguro, uma centena. Decola da 1-7, curva à direita, saída Coral. O controle 1935 e a torre 1860. O transponder 0271 para o Bruxo 81. Cotejamento correto, pronto para acionamento? O 81 vai acionar, chama o seu táxi. Afirmativo, já possui POB? POB 05. 05, ok. Reporta para o táxi, o Bruxo 81, o ajuste no 0-4. Reportará para o táxi, o Bruxo. Papatango Lima, Papaquilo, bom dia, informação em curso a November, Ilhéus 160, copia? Apenas confirma o PAT? Autorizado Ilhéus, o nível 160, via Golf 677, decola da 1-7, curva direita, no perfil da saída Coral. O controle em 1-9-35, a torre em 1-8-6, dúzia, e aciona 0273 no transponder. Obrigado, Ilhéus, o nível 160, decola da 1-7, curva direita, na Coral. O cotejamento correto, Atio da Baitem, confirma o POB? Tá com 09. Acionamento, táxi, decolagem, transfere a torre em 1-8-6-12, o ajuste no 0-4, bom voo. São Salvador, bom dia, Ocean M1-40, posição 2, solicito posicionamento. Autorizado, reporta táxi, o Xaner 6140. Campo táxi 6140. Aí retornarei para a Veracruz. Confirmo. Mais Fox Classe A, rapaz, no ponto ideal. Ciente, agora te falei, né? Tango, tango. 3 mil pés, Mike Fox Air. 3 mil pés, rodou 2, rodou 2, rodou 2. Prossiga. Tá, através do motor sul, rodando na praia do motor. Tem as 12 horas, ela não abre de você. O Bruxo 81, táxi autorizado, reporta para o cruzamento do 1028. Já passou do Tuaçu. O senhor já passou do Tuaçu? 236, chame o controle. 119-35. 119-35-5595. Guardião 02, reporte para o Itapuã. Reporta na parada de Itapuã. Controle, bom dia, 35595. Trip 5595. Ah, está na identificação. Identificou 0264-5595. Achando o código 5044, trip 5595. 5044-5595. Ok, desconsidere trip 5595, mantenha o código 0264. Contato radar, suba para nível 140, saída coral. 0264 para 140-5595. Salvador, o avião está falando o trabalho de Itapuã. Chama a torre 118. 118, 18.6, grato, bom dia. Alfa, Tango, Tango, esquerda, reporte antes, mantenha a posição antes da Mike. Oxalé 6140, só um instantinho para iniciar o táxi, por gentileza. Temos uma aeronave agora ingressando no pátio principal, vai prosseguir o pátio 3, ok? Só um instantinho, por gentileza. O Alfa Tango Tango na escuta. Alfa Tango Tango na escuta. 219.